Carretinha quebra tudo. Especial terceiro festival de praia de São José do Povo, Mato Grosso. Bateu saudade da gente no quarto botando teu. Lembrando que o Giba tá lá no Instagram, arroba Gilberto é o bicho, bicho com chefe. E tô lá no TikTok também, viu? Arroba Gilberto é o bicho, só não faça as dancinhas, mas tô lá, viu? Carretinha quebra tudo! Alô, Elias, da oficina de moto nós! Elisa Cabeleireira tá aí! Meu brother Clayton da Agricultura! Um abraço também, Fábio da G15 Telecom! Carretinha quebra tudo! Terceiro festival de praia de São José do Povo! Ai, ai, ai, ai, ai, eu gosto quando você joga com essa cara de marreta. No ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai, eu gosto quando você joga com essa cara de perigosa.